Olá, boas! Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui no 101.3 FM. Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Tuizo, e este é o primeiro programa de 2014. Aliás, um ótimo 2014 para todos vocês ouvintes, espero que continuemos, né, juntos esse ano e o ano que vem, etc. De verdade, um 2014 cheio de alegrias para todos vocês ouvintes, espero que vocês conquistem em 2014 o ziplo do que conquistaram em 2013. E vocês são muito importantes para nós, para mim e para vós, né? E para o pessoal daqui da rádio e tudo mais. E como vocês devem ter percebido, a voz não está aqui hoje, tá? Ela não pôde participar dessa edição do programa. É uma pena, né? Porque a gente acostumou com ela. Eu acostumei com ela aqui do meu lado, fazendo programa e tudo mais. E vocês acostumaram aí também, que eu sei. Ela realmente acrescenta muita coisa pra cá, né? Pra produção do programa, pra apresentação e tudo mais. Pesquisas e etc. Todo o processo de produção mesmo. Por dois motivos eu não quis deixar ela de fora. O primeiro motivo é esse, propriamente dito, né? De ela fazer falta aqui e tudo mais. E o segundo motivo é que, na verdade, eu quis fazer uma surpresa pra ela, porque é o aniversário dela nessa semana. 31. Desculpa aí, né, voz, por revelar sua idade aqui. Mas isso não tem problema, porque ninguém te conhece mesmo. E então eu resolvi, eu aproveitei que ela tava ali, né, no outro cômodo, e fui mexer ali no computador dela e roubei dali algumas músicas da lista dela. A lista de música essa que a gente costuma ouvir no radinho quando a gente vai por aí, etc. E escolhi aqui 13 músicas pra gente tocar nesse programa. Então esse programa vai ser inteiro dedicado à voz, né? Parabéns, felicidades, eu te amo. E aqui no primeiro bloco já escolhi algumas coisas, já vou citando as músicas aqui pra gente parar de falar e ouvir música, né? Então, como eu disse, eu peguei essas músicas da seleção dela, escolhi algumas músicas que eu acho que representa mais o gosto musical dela e a pessoa que ela é, principalmente, né? E a gente vai abrir o programa com Kenneth Heath e a música On The Road Again. Depois, John Lee Hooker, um bluesão, né, com Drugstore Woman. Depois, Big Joe Turner, com Shake, Rattle and Roll. E depois, Bobby Fuller IV, I Fought The Law. E pra fechar o bloco, John Legend com Who Did That To You, ok? Então, pra gente não ficar com tanta saudade da voz aqui, a gente vai ouvindo as músicas da seleção dela. E espero que gostem. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. Não saia daí. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. I hear from your mama, please don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from your mama, please don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Get out of that bed, wash your face and hands. Vengeance is his, but I'ma do it first. business in the name of the law. Oh, now if he made you cry, oh, I gotta know if he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. You better call the police, call the coroner. Pleasure in a man's pain, but my wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. Aqui você ouve todas as músicas. Não, não, não.